non se raconterà poi casa, da noi si sce, noi si sta, casa, basta tonica, acho que não, teme da me lembrar que disse o avatar, mais notado da história da nossa esfera, não sobrará pedra sobre pedra, pois se querem mesmo a paz, porque as armas continuam a ser fabricadas em massa em nossa era. Tudo nesse mundo é emprestado, não faz sentido algum, então ficar apegado, agregado ao que não te leva mais além, não te deixa sossegado, pois se a liberdade hoje se parece com um cigarro ou com o carro mais potente do mercado, me desculpe, mas as bolas foram trocadas bem na sua frente, e você nem se tocou, pagou, comprou, levou assim mesmo seu atual presente. Felicidade completa como uma boca sem dente, tão libertário quanto uma bola de ferro com algemado a seus pés, eu digo, crescimento econômico não gerará paz na terra, já que a estatística do lucro não leva em conta a miséria, também pudera, miséria de alma gera miséria humana, nada mais nada menos que reflexo da nossa atmosfera interna, suponha temos hipoteticamente então, distribuição ecumênica de renda e informação, os primeiros passos de evolução nesse plano, além de iluminar com sapiência divina, opa, com conhecimento humano, foi nessa época de carro na frente dos bois, supérfluo na frente, necessidade depois, nossa capacidade de enxergar a realidade vale mais do que a riqueza de mil cidades. Então, priorize a prioridade, amizade, priorize a prioridade, culpade, priorize a prioridade, camaradagem, priorize o que fará a diferença na sua passagem. Priorize as prioridades, culpade, priorize as prioridades, amizade, priorize as prioridades, camaradagem, priorize o que fará a diferença. Somos atores que vestiram a carapuça e se confundiram com seus personagens. Autossabotagem, esmagamos a nós mesmos com nossa autoimagem. A tal da ego esclerose, como diria o professor Hermógenes. Mas veja bem, não tô aqui numa de inquisidor, pois como se diz, hoje pavão, amanhã espanador. Nos encontramos no mesmo Titanic, até o último minuto você me pede que fique. Eu digo que fico, porém, me confundi com fanático religioso, me confundi remédio pra micose com pó de mico. Osmose é como classifico, quase que de vez em sempre o comportamento humano. O que quase todos fazem é o certo, o resto é pura viagem, ledo engano. Então é isso, live na vida tosca. No acordo, o chifre entra com a pemba, o mundo inteiro entra com a rosca. Pede a Deus pra que te livre das moscas, mas não pense nenhum momento limpar realmente a sua casa. Pra com esse tipo de atitude, eu faço como o Tim Maia, o mestre fazia quando queria dar o perdido nos seus shows na gringa. Olha só, é a boca de cal na frente dos bois. O que é necessário não pode ser deixado pra depois. Nossa capacidade de chegar à realidade será nosso passaporte de liberdade. Tá babelando. Priorize a prioridade, amizade, priorize a prioridade, culpade, priorize a prioridade, camaradagem, priorize o que fará a diferença na sua passagem. Priorize as prioridades, culpade, priorize as prioridades, amizade, priorize as prioridades, camaradagem, priorize o que fará a diferença na sua passagem. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Rependa nossa própria ignorância, ignorância da própria orgulho. Às vezes o espelho mostra, é duro de ver. Admitir que o que tu critica é bem parecido com você. Realidade que choca, mudança de comportamento tão lenta quanto uma tartaruga judoca. Corpo sem alma é como um vinho que não toca. Na real a gente é como o sol, não nasce nem morre, só sai do campo de visão normal. A diferença é que a gente é eterno, ele não. Transição de milênio, reta final 100%. Os dias passam na velocidade de um pavio de bomba acesa. Vai. Pra ele, claro que ele ia sair com ela. Tu não viu os olhares dele pra ela, não? Poxa, não dá nem pra perceber. Queria ver se fosse com você. Mas ele é mó vagabunda. Se eu fosse você, metia a porrada nela. Pô, vou bater na mina. Tem que bater nele, que é safado, sei lá. Ih, dá um chifre nele pra ver se ele gosta. Bom, tô nem com cabeça pra isso, pra chifre. Ah, então vai pro caralho. Dá licença, desculpa me meter, mas se um cara entrasse numa comigo, mandava logo se fuder. Tá esperando o quê? Manda esse moleque dar rolé. Ou prefere render homenagem a quem age de má fé? Eu já ouvi dizer que o ser humano é falho, mas ao que me parece, tu dá mole pra qualquer otário. Me diz quem manda, quem tem o poder. Não é preciso se fazer de morta pra sobreviver. O quê? Não vou mudar de assunto, pense um segundo. Tu acha mesmo que tem homem decente no mundo? Tem que saber curtir, tem que saber lidar. Não escolha em que mentira acreditar. Então deixa rolar, hoje é noite de sexta-feira. A festa rolando, vocês aqui marcando bobeira. Levanta a poeira, que hoje é dia de zoar. Vamos nessa, eu tô ouvindo um som. Acho que o show vai começar. Aí, queria chamar dois parceiros aqui no palco. Chega aí, chega ele ali. Aí, Hip Hop Rio, representando Volta Redonda, Núcleo Sucata Sá.